Eu nunca amei ninguém assim, eu nunca me senti assim, tão longe, tão perto de mim. Eu só queria te encontrar, por uma vida te abraçar, e nos teus olhos então me perder. Há tantas ruas de distância, mas eu não perco a esperança de um dia te encontrar. E aconteça o que for, serei fiel a este amor, e nessa estrada vou te encontrar. Tantas pedras na janela, pra te acordar, venha ver as estrelas. Tantas pedras na janela, pra te chamar, vem me amar, vem me amar. E nos teus olhos cor de mel, foi logo onde eu fiz meu céu, meu porto seguro. Não solte a minha mão e guarde no teu coração, minha menina. Tantas pedras na janela, pra te acordar, venha ver as estrelas. Tantas pedras na janela, pra te chamar, vem me amar, vem me amar. Tantas pedras na janela, pra te acordar, venha ver as estrelas.